me perdeu que chore. Quem me achar que cuide, não nego meu amor, mas quem quiser que lute. Oh, coração sofredor, meu coração não é tapete pra você pisar, e nem qualquer roupa barata pra você usar e abusar. Você não soube me amar direito, você achou que eu estava preso em suas mãos, por excesso de amor ou falta de opção. Só que não, se achar demais foi seu maior defeito. Cansei, e agora vai ser do meu jeito. Quem me perdeu que chore, quem me achar que cuide, não nego meu amor, mas quem quiser que lute. Quem me perdeu que chore, quem me achar que cuide, não nego meu amor, mas quem quiser que lute. Pra você pisar, e nem qualquer roupa barata pra você usar e abusar. Você não soube me amar direito, você achou que eu estava preso em suas mãos, por excesso de amor ou falta de opção. Só que não, se achar demais foi seu maior defeito. Cansei, e agora vai ser do meu jeito. Quem me perder que chore, quem me achar que cuide, não nego meu amor, mas quem quiser que lute. Quem me perder que chore,